Salve, salve, coelhada! Decadentes número 225. Nosso programa num formato mais semanal agora, né? Nós estamos aí fixando um horário, né? E aí, eu sou Jairo Viana e estão aqui comigo essa noite para falar dos dois jogos da semana, Tupinambás e Uberlândia. Em primeiro lugar, eu vou reapresentá-lo aqui, o criador da regra dos cinco jogos, um dos decadentes clássicos, Sérgio Tavares. Sérgio, dê sua boa noite. Boa noite, galera. Tamo junto aí. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do Coelhão. Pô, bacana, bacana. Tá aí o homem das hashtags, o rapaz que aparece de vez em quando em vídeo, só pra turma assustar com o sujeito, matar umas baratas em casa. Thales, dê sua boa noite. Boa noite, galera. Tudo em riba? Vamos que vamos. Você tá doido? Você tá doido? E diretamente da Europa, Felipe Deleucas. Felipe, dê sua boa noite. Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça e vamos falar de coisa boa dessa vez, né? Uai, rapaz, você viu que no título do programa aí, meu pedido já foi: Deus não deixa eu me empolgar. Porque só tem três jogos e a turma já tá entusiasmando, já tá doida pra gritar 1-1 segunda divisão domingo que vem. É isso mesmo? Nós estamos nesse entusiasmo todo? Não, não. É, a gente está eufórico, mas entusiasmado, acho que ainda não. Até acredito que a vinda do Lisca deu uma injeção de entusiasmo que o Tigrão não estava dando, né? Eu vejo desse lado. É. E aí, quarta-feira, nós já temos aquele tradicional raiva de sempre, que é Copa do Brasil, né? Vamos falar um pouquinho também sobre Copa do Brasil, que é sempre uma alegria para a América, todo mundo sempre gosta, né? E você, Felipe, entusiasmado? O que você está achando disso aí? Não, ainda tá muito cedo, né? Eu acho que até para avaliar a temporada a gente tem que respeitar uma... Eu acho que para a temporada uma regra de mais de 5 jogos, né? Que, se eu me lembro bem, ano passado a gente começou também com vitórias impressionantes, goleadas, e depois o primeiro semestre terminou daquele jeito, né? Então é bom... É legal ver o time evoluir, mas é bom ter os pés no chão também para não empolgar demais. E você, Sérgio, tá entusiasmado? É, como pragmático que sou, também não. É, claro que é bom comemorar, o América até jogou razoavelmente bem esse último jogo, mas não tem parâmetro ainda, né? Os times ainda são muito fracos e tal, então... E também, início de temporada, os jogadores ainda estão pegando um ritmo e tal, então ainda dá para esperar um pouquinho. Mas o Tupinambás está metendo 2-0 no Cruzeiro, então isso deixa a gente um pouquinho mais empolgado, sim. Vamos ver. É, até porque, se você for pensar, Sérgio, o Cruzeiro é o nosso adversário na Série B, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Nossa, olha o entusiasmo. Gente do céu. Felipe, vamos começar então com um resumo aí. Uma lembrança do jogo de quarta-feira, porque, né, isso já subiu no telhado para a maioria de nós. E um resumo aí do jogo de ontem. Bom, o jogo de quarta-feira, eu confesso que a GloboSat, a qualidade da internet no trabalho não estava me ajudando a assistir o jogo no primeiro tempo, mas eu achei que o jogo foi um pouco mais truncado. O Cauã, ele manteve a mesma formação do Tigrão, o time mais ou menos ali na mesma abordagem, então foi o time que teve um pouco mais de dificuldade ali de produzir, um jogo bem truncado. Mas, por sorte, a gente conseguiu achar um gol, né? E nos bastou, né? Pra ganhar o jogo do meio de semana, né? E ontem, aí já foi um pouquinho diferente. Eu acho que até por ter conseguido, na pressão inicial, marcar um gol com 7 minutos, né? O Ale que vinha, assim, bem não fez dois bons primeiros jogos, né? Conseguiu abrir o placar ali. É, a gente teve o domínio do jogo, no primeiro tempo não passamos por muitos sustos, e poderíamos ter virado o primeiro tempo já ganhando por uns 3-0 ali, se o Felipe Augusto tem o pé mais calibrado, né? Infelizmente ele perdeu dois gols que numa Série B, por exemplo, custariam bem mais caro, né? Mas o time conseguiu, aí na segunda metade do primeiro tempo baixou um pouquinho, o segundo tempo voltou um pouco mais ligado, marcou também um gol no início do segundo tempo, o Ale de novo, e aí foi só administrando até acontecer aquele golaço do terceiro gol, né, um baita do lançamento do Zé, e o Ademir mostrando que merece ali um pouco mais de chance, né, porque a chance que ele teve ele guardou, e ele já vinha de boas entradas, né, nos últimos jogos que ele teve participação, né. É isso aí o resumo? Eu tô aprendendo a ser mais sucinto. Sucinto, uai, eu tava aqui moscando, aí. Teve bom, hein? Ô, gente, ontem o seu Alisson Fernandes estava no grupo do WhatsApp ali fazendo uma defesa veemente do Alê. Jogou isso tudo ontem mesmo? Então, eu pra ser sincero, eu acho que o que pega nisso aí, que muita gente discorda de mim, é o Alê, na verdade, tá na teoria substituindo o Maranhão. Eles são jogadores com características totalmente diferentes. O Alê é um cara que sabe jogar bola, sabe dominar uma bola, sabe olhar o jogo, sabe distribuir uma bola. E o que estava pegando, que ainda pega no América, isso talvez muitos vão achar que é uma blasfêmia, para mim o problema hoje do América é a questão do Juninho achar que ele é o atacante. E fica sobrecarregando o nosso setor defensivo, porque o Alê não vai marcar ninguém também. Então, você querer que o Alê marque e o Juninho fica no ataque, acho que isso aí tá dando uma contrapartida ali, tá dando um desbalanceada num time muito grande, que fica o Zé Ricardo igual um maluco, igual uma barata tonta, correndo, afobado, querendo resolver as coisas, querendo matar as jogadas, e Juninho flutuando na frente como se fosse um atacante. E para mim isso aí tá errado, isso aí. Eu, pelo menos, acho que assim... Tem que ter dois volantes de marcação ali. Se o time tá jogando com dois volantes, eles têm que ser de marcação. O Juninho hoje não tá fazendo esse papel. Aí acaba que as críticas vão em cima de Alê, que é o cara que a gente vem pedindo desde o ano passado, né? Que é o cara clássico camisa 10. O cara que sabe fazer o jogo, sabe pausar o jogo, sabe dominar a bola, sabe tocar uma bola, sabe chutar de fora da área muito bem, que é o segundo gol dele. Foi um golaço, um que a gente antigamente falava que era a bola de sinuca, né? O cara pega a bola, ele joga no cantinho, rasteirinha, sequinha, sequinha, sequinha. Eu vejo muito por esse lado. A turma tem uma idolatria muito grande pelo Juninho, e eu não tô achando que ele ali não tá legal no time. Pra esse ano, pra mim, não tá legal, não. Juninho voltou das férias e reconhecível pra mim, pelo menos, né? Principalmente o critério de passe dele, ele tá até conseguindo tomar as bolas que ele sempre tomou, mas... não consegue passar essa bola pra frente com qualidade. Tá sempre perdendo na próxima jogada, né? E o que que você faria? Você falou aí, o que que você mudaria se você fosse o Lisca doido? Porque você é só doido. Mas se você fosse o Lisca doido, o que que você faria? Eu testaria no lugar do Juninho ou o Rickson ou o Flávio. Até pra dar um choque pro Juninho, pra ver que assim, ele não é esse jogador todo que ele acha que ele é. Eu sacaria ele do time. E colocaria um Flávio, por exemplo? Ou o tal do Rickson lá. Mas porque aí você vai deixar a marcação toda no Zé Ricardo, né? Não necessariamente, o Flávio é marcador também, né? Ah, mas ele tem menos cacoete, você não acha não? Tipo, de marcador? Mas eu não sei também, né? É porque o Juninho também foi uma maneira de subir, né? Não sei. Não vejo o Juninho essa marcação toda que o pessoal fala, não. Eu vejo o Juninho se apresentando muito pro jogo no ataque. Talvez por isso a torcida gosta dele. Ontem, por exemplo, no final do jogo, sei lá, uma das últimas bolas, esqueci o nome do time que nós jogamos, que merda. Uberlândia. Uberlândia estava no ataque. Eu até tirei uma foto e mandei. O nosso homem mais adiantado era o Juninho. Isso com o Uberlândia atacando. Não tá certo esse trem. Sabe? Quem tá lá. Sacou? Eu vi isso claramente. O Juninho era o primeiro homem nosso no ataque. Ué, peraí, ele é o nosso defensor. Ué. Mas naquele primeiro jogo da temporada, eu cheguei até a mostrar pra isso em campo pro Alisson, que era engraçado. Que com o time sendo atacado, o América sendo atacado. Os caras mais à frente eram Leandro Silva e Juninho. Leandro Silva tá vindo acontecer e o Juninho. E o Alê voltando. E o Alê lá tá errado, na boca da pequena área, lá defendendo. Não tá errado o Alê voltar pra marcar, mas tá errado o Juninho e o Leandro Silva lá no ataque. Talvez, faz sentido. E aí, só terminando já, desculpa. O que acontece é que aí o pessoal, nós como torcedores, vemos muito o ataque, né? Óbvio que você paga ingresso, você quer ver gol. Então, se o cara tá jogando lá na frente, se ele tá tocando a bola toda hora lá na frente, você acha isso muito bonito, né? Uhum. Mas quando você pegar um time um pouquinho mais qualificado, que vai fazer melhor esse trabalho de bola, que não foi o que o Uberlândia fez, nós estamos mais ou menos enrolados. Deixar o Zé Ricardo igual uma barata tonta ali, nós estamos fodidos. Sérgio, você concorda com isso aí? Discordo completamente. Ué, então, coloca pra nós aí. Bom, primeiro que quando pegar um time que for mais agressivo, obviamente que o América vai jogar sendo menos agressivo. O América joga com a marcação mais alta mesmo. Por isso o Juninho sobe tanto. Ele tem pulmão para subir e voltar. Dois, exato. O Alê já é um cara mais cadenciado. Então, por isso que ele não sobe tanto. Ele fica mais ali, já toca mais e tal. Acho que ele tá... Falando do Alê, eu acho que ele tá pegando o ritmo dele. Eu conversei com o Tales no jogo. A gente concorda que ele parece ser um cara habilidoso, né? O Alê. mas que ainda estava meio dormindo. Eu ainda comparei ele com o Renanzinho, que ficou aqui, que era aquele cara que a gente sabia que tinha uma habilidade, mas que não aparecia tanto para o jogo. Nesse jogo, ele já apareceu mais. Então, eu espero que ele continue aparecendo mais e vá melhorando e seja esse camisa 10, apesar de jogar com a 11, seja esse camisa 10, cadenciador ali. Acho que o Juninho subir não atrapalha em nada, porque o América faz essa marcação mais alta. Então, por isso, os jogadores estão subindo mais ali. Quando precisar, eles voltam e acho que está de boa também. Claro, pode fazer uma troca, colocar o Flávio ou alguém, quando precisar, sem dúvida. Mas eu não critico o Juninho ainda, não. Para mim, ele está jogando o que ele joga normalmente. Bom, eu só acho que eu fico um pouco no meio ali. Eu acho que o Juninho, ele tem essa... Quando ele começa a aparecer como elemento surpresa, ele produz um pouco mais. Acho que o Thales fala que, nesses últimos jogos, assim, aparece que ele tá aparecendo, tipo assim, mais do que um elemento surpresa. O jogo ofensivo passa muito mais por ele do que deveria passar. Nada contra ele subir, ainda mais no jogo de hoje, que tudo mais compacto, né? O Zé Ricardo também aparece no último jogo, por exemplo, teve algumas trocas de passe também já no último terço. Então, você pode subir os jogadores ali até para o time conseguir ter mais condição de criar, né? De ter opções de passe, ofensivos e tudo mais. Talvez ele não deva ser, não tenha que ser tão preponderante para a construção, até ficar um pouco mais recuado e infiltrar em momentos esporádicos e deixar essa participação, uma flutuação maior dos outros homens de frente. Por exemplo, dar mais chance do Alê aparecer um pouco mais ofensivamente, do... Tá bom, Deusinho, às vezes filtrar, cortar pra dentro, lateral, passar do lado, mesma coisa com o ponta direita, que agora tá sendo o Felipe Augusto, mas que pode ser o Ademir ou outra pessoa. A questão é a preponderância que ele tem na construção do jogo ofensivo. Vide que ele é um jogador muito dedicado, só que ele não é. O Juninho, por exemplo, não tem os predicados de qualidade de passe que tem o Alê, por exemplo. Então, se alguém tem que ser mais preponderante no jogo ofensivo, acho legal dar essa preponderância a quem tem essa maior qualidade. Mas também não sou, eu acho que ele pode subir porque ele também consegue, como elemento de surpresa, fazer um gol. Ele é muito voluntarioso, então isso é importante também ter isso. Não acho legal só limitar ele a ficar como volante só mais lá atrás. E para pressão, principalmente, ele é muito importante, né? Porque ele é rápido, ele consegue pressionar ofensivamente melhor do que o Rodolfo pressionaria, por exemplo, que é mais lento, né? Então acho legal ele subir para essa pressão. Isso é normal de fazer. Até porque ele vai conseguir recompor depois. Mas vocês não acham que esse posicionamento do Juninho vem desde o ano passado, quando o nosso ataque estava inoperante, a não ser o Mateuzinho? Né? Porque quando a gente estava lá com o Felipe Azevedo e tal, Viçosa, eu acho que se colocava um peso no Juninho para ele fazer isso, que tem que repensar para esse ano, não? Se é para continuar jogando desse jeito ou deixar ele numa posição mais, sei lá, mais próxima da onde ele joga ali, né? Eu acredito, então, pode falar, Sérgio. Só rapidinho, eu acho que ele tá pegando esse espaço exatamente porque estão dando esse espaço. Primeiro que eu não acho que ele tá pegando o espaço do Alê, não. Eu acho que são espaços distintos. Eu vejo o Alê muito mais o cara criador ali, mais um passo atrás, do que o cara que vai cortando na diagonal. O Juninho é esse cara. Então, o Juninho, pra mim, briga muito mais com o Felipe Augusto do que com o Alê. E acho que os dois são meio o mesmo nível ali, de grossura, digamos assim. Então, eu acho que ele está pegando o espaço que os outros estão deixando. E aí eu não posso criticá-lo por isso. Mas só lembrando, Jair, que o nosso amigo Sérgio, ele assiste o jogo em pé lá no fundo e sempre tem uma bandeira na frente dele. Então ele não tem essa percepção toda de jogo. A não ser da bandeira, claro, né? O posicionamento da bandeira é claro, né? Eu acho que principalmente o time do ano passado, né? Depois da Você concorda comigo que a bandeira atrapalha ele? Eu não sei a posição exatamente que o Sérgio vê os jogos, né? Eu não assisti o jogo com ele quando eu tava lá, então não sei exatamente onde ele ficava. Você é aristocrata, né? Você assiste no portão 4, né? Não, assisti no portão 3, só que eu gosto de ficar sentado ali perto do campo, mais próximo do gol ali que ficava pros vestiários. Sei, você é aqueles velhos que gritam, abaixa a bandeira, né? Não, porque não tem ninguém na minha frente, né? Então não preciso gritar nada. Vamos sentar! Vamos sentar! Deixa eu ler um comentário aqui, ó. Zé Alves Aguiar. Ei, Zé Alves, tudo bom? Boa noite. E Marcão, cadê? Marcão está sobre efeito de substâncias legais, porém, que afetam a mente. E ele falou que não ia participar hoje não, porque ele quer poupar vocês disso. O Thales Costa tá aqui, ó, tô em Lisboa ouvindo vocês também. Gibraltar e a rocha mais pra frente do mundo. O Felipe, você tá numa rocha progressista? Por isso que ela é a rocha mais pra frente do mundo? Ah, assim, não é tão progressista, não. Eu sou bem... Ô, bicho, eu matei todas as minhas aulas de geografia. Portugal fica perto de Gibraltar? Que porra é essa? Puta, sério, bicho? Não, não. Puta vida, velho. Ô, Thales, tem diploma, bicho. Os caras deram um diploma pro Thales. Só pra te dar uma explicação, mais ou menos, se Lisboa fosse Belo Horizonte... Gibraltar estaria mais ou menos em, sei lá, Viçosa, não é? Felipe, um pouquinho mais, talvez. Lisboa, pelo que o pessoal fala, dá pra fazer em 6 horas de carro aqui. Aí, ó. Não, aí, é, isso na Europa, né? Aqui no Brasil, umas 15 horas de carro. Marcos Grassi, diletos decadentes, os famosinhos das transmissões do Globo Esporte. Olha aí, bicho. Olha que danadinho, famosinho. Nossa, famosinho. O Thales, inclusive, vai participar do próximo BBB como representante youtuber e podcast do Decadentes, viu? Nós já estamos fazendo, preparando aí para ele ficar lá uns 90 dias dentro da casa. Eu fico mais. No meio daquele tanto de festa. Você vai ser expulso na primeira semana, filho. Coitado de você, filho. Você não dura 2 dias lá. Coitado de você. Eu sei cozinhar. Bebo bem. Não incomodo ninguém. Ainda faço umas piadas de vez em quando. A Fernanda Pereira, ontem foi melhor. Lembrando que estamos no início do campeonato, ué, com certeza. Bom, o Zé Alves está perguntando: o Lisca seria uma jogada de marketing ou esse cara foi a melhor opção de mercado? As duas coisas. Então, deixa eu posso começar? Pode. Já começando? Então, eu falei isso no grupão e por aí, que é o seguinte, não seria nunca a minha opção de treinador, porque o histórico do Lisca é muito complicado. Onde ele passou, ele largou treta. Onde ele passou, ele caçou confusão. Onde ele passou, ele arrumou jeito de demitir pelo menos um. Aí um amigo meu virou e falou assim, mas se ele conseguir demitir uns na América, é até negócio. Opa, então, é reforço. Não é? Então, assim, mas nunca, o perfil dele não é muito o perfil de treinador que eu pensaria um dia para a América, não. Deixa eu só emendar o que você está falando. Assim, claro. Que como peça de marketing pode ser um bom negócio, sim, tá? Mas o que você falou aí, essa questão de ser filho da puta, de caçar confusão e tal, nós tivemos aí dois treinadores, vamos dizer assim, certinhos, que foi o Anderson Moreira e o Tigrão. E aí? Quer filha da putice maior que os dois fizeram com a gente? Cara, pois é, mas pelo menos, assim, eu tô muito preocupado com o resultado. Eu acho que não adianta nada um cara ficar também, sei lá, o ano inteiro aí com a gente, ou no pior dos casos, até julho, por exemplo, e não conseguir formar um grupo, sabe? Porque, assim, às vezes a pessoa tá cheia de razão. A gente sempre lembra aqui o caso Sérgio Vieira, né? Mas às vezes a pessoa tá cheia de razão, mas ela não consegue trazer para perto dela quem ela precisa para dar resultado. E futebol é cheio disso, né? Entendeu? Eu vejo. O cara mesmo teve um monte de gente que derrubou ele. Ele não tava fazendo um trabalho ruim. Então, sabe? Essa é a minha preocupação. Mas eu vejo ele muito como semelhanças com o Adilson. Eram dois caras que estavam meio que esquecidos no mercado. E o América apostou. E eu tinha uma esperança muito grande com o Adilson usar o América como a chance dele. E espero não quebrar a cara com o Lisca, que eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que o América é a chance do Lisca. É um time bem estruturado, com uma torcida que não é tão, não é tão numerosa assim, não pega tanto no pé. Não sei. Eu acho que o Lisca tem dá sim certo. Tomara que eu não esteja errado. Eu vou um pouco na esteira do Jairo, né? Muito porque, assim, embora com essa parte eu daria o benefício da dúvida, muito porque o que aconteceu com o Anderson. O Anderson, quando veio para o América, ele estava com a fama de também ser um treinador desagregador. Ele teve problemas com os elencos que ele passou, e entre o pior deles, o do Santos, em que ele foi demitido a pedido dos jogadores, que foram no presidente e pediram para cortar com ele fora, porque não aguentava mais ele. E então ele veio para o América, como ele veio para cá dar a repaginada dele, ele conseguiu, ao menos ao que se parece, melhorar essa questão do trato com os jogadores, que a gente não viu problemas, por exemplo, de queixas, ou a gente não viu os jogadores fazendo corpo mole para tirar ele em algum momento. E então acho que tem essa questão, se o Lisca vai vir querendo mudar um pouco essa imagem dele, né, se ele topou o Salmo falou que a conversa foi em cima disso também, ele pode tentar e às vezes ele aprendeu com os erros do passado, né? Porque falou assim, foi no Ceará que ele deu esse problema, que ele pediu para demitir o auxiliar permanente lá do clube, porque achou que o cara queria passar a perna nele. No Paraná ele foi demitido porque agrediu mesmo o auxiliar técnico lá que trabalhava no clube. Então, assim, se ele aprendeu a uma questão de melhor contrato profissional, não só com os jogadores, mas com a equipe de futebol mesmo dos clubes em que trabalha, pode ser que ele dê certo. Ele tem esse estigma de ser mais boleirão, muito pelo marketing que ele faz de si, né? Ele pegou essa fama de doido e apostou nela como forma de marketing. Mas eu acho que ele consegue ser... Ele pode ser um novo Anderson, assim, na nossa história. Eu tenho um pouco, como eu falei, a minha preocupação, assim, eu acho ele um bom técnico. Vamos dizer assim, nas quatro linhas, eu acho que ele é um cara que funciona, é um cara que tem tudo para fazer um bom time. Eu acho que ainda é um técnico da prateleira de cima, sim, com todos os poréns e tal. Minha preocupação é grupo mesmo, minha preocupação é... O cara, assim, a coisa andar e de repente fica bravo com alguma coisa lá e pronto, acabou. Aí no meio do campeonato, com tudo acontecendo, né? Sergião, o que você acha? A princípio, na hora que falaram o nome dele, sim, eu não gostei. Porque me incomoda muito o América, e o futebol brasileiro em geral, né? Mas principalmente o América, que é a nossa paixão aqui. Ficar apostando muito só nesse motivador, né? O cara que vai lá, bota o grupo para jogar para caramba e tal. Tá. Os últimos técnicos que nós pegamos, depois do Enders, foram todos assim, em maior ou menor grau. Eu já prefiro o cara mais técnico. Claro, precisa ter um lado motivador, sem dúvida, isso é essencial. Mas isso ser... Só a parte relevante é que me incomoda um pouco. E o Lisca tem essa fama, né? Igual vocês já falaram aí. Além de ser um nome diferente, né? De nunca ter vindo para o América e tal, então dá uma mudança de áreas e tal, que pode ser benéfica, ele está vindo para um começo de trabalho, não é um bombeiro, né? Ele tem essa fama. Inclusive, ele deu uma entrevista agora aqui no América falando exatamente isso, que ele está querendo, isso que o Felipe falou e agora, ele está querendo mudar o jeito que ele é visto. Ele é visto como bombeiro, o cara que vai lá na emergência, pega o time que tá quase caindo e motiva a galera, sai, escapa e tal, papapá. E ele tá falando que não, agora ele veio pra América no início de trabalho exatamente para desenvolver o trabalho na temporada toda e tal, e ele saiu um pouco desse estigma de bombeiro, de só um cara motivador. Eu confesso que eu não conheço tanto o trabalho dele, então para avaliar essa outra parte mais técnica é difícil, mas é a oportunidade que ele tá tendo, então vamos confiar. Só de ouvir o Felipe falando que ele pode ser um novo Anderson, eu já fiquei feliz aqui, bicho. Maior hater do Anderson aqui falando que quer que ele seja um novo Anderson. Eu falo na questão de repaginar. Felipe precisa de um novo inimigo. Felipe está se sentindo abandonado sem inimigos. Não, foi o que eu falei. Essa parte eu achei mais. Conversando com meu irmão, né? Quando a gente falou dessa troca de treinadores, né? Eu falava assim, olha, eu não era a favor de trazer o Anderson de volta. É o que eu falei. E nós trouxemos uma nova versão do Anderson, a versão gaúcha do Anderson. Então, assim, os dois têm uma história bem parecida. Os dois foram formaram em educação física, começaram a trabalhar em base, mostraram predicados trabalhando com a base, tiveram a chance no profissional, né? E foram galgando os espaços dele. E aí, trajetórias distintas, né? O Anderson conseguiu chegar em times profissionais, assim, de maior escalão um pouco antes do que o Lisca chegou. Mas, assim, eles têm essas semelhanças e, no começo, o Anderson teve os problemas dele de contrato com jogadores, né? E o Lisca, aparentemente, tem contratos gerais, assim. Mas, né? Nada que, assim, se um conseguiu se dar essa repaginada, né? Tanto que você vê, não teve mais problemas com o Lisca depois, pode ser que dê essa mesma questão com o Lisca, né? Mas eu falo assim, mas eu também não teria apontado, não seria a minha escolha. Mas vamos ver, né? Quem sabe ele pode surpreender, né? Se ele tiver na pegada de modificar a sua de postura, já aprendeu com os erros, assim, eu acredito que ele pode ser. O trabalho dele no Ceará, né? Começo dele, né, a temporada que ele salvou o Ceará do rebaixamento foi muito bom. Se ele conseguir replicar aquele trabalho aqui, acho que vai ser bem interessante, né? Vamos ver se vai ser possível. Eu queria deixar dois avisos aqui nesse nosso programa de dia 2 de fevereiro de 2020. Hoje nós temos uma data palíndroma, viu, gente? Quer dizer que dá para ler a mesma data de trás para frente, viu? Olha que coisa linda. Informação inútil em decadentes. Nessa data. Palíndromo de... nunca é inútil, amigo. Não, eu sabia, é isso que eu ia falar. Ô Sérgio, antes de você. Esse tempo que você ficou afastado do programa, o menino Jairo não tinha essas bobagens aí. Foi juntar dois nerds nessa merda aí. Fica falando essas porra aí que eu não entendo porra nenhuma nessa merda. Palíndromo é uma das coisas mais bonitas da natureza, meu amigo. Ah, eu acho mulher. Eu sendo muito sincero com você. Esse tal de palíndromo aí, eu não quero ver essa porra, não. Posso continuar? Claro, meu amigo palíndrome. Palíndrome. Nessa data de 2 de fevereiro de 2020, eu queria fazer um registro aqui para o senhor Paulo Brax, que eu não, que nós não vamos aceitar uma versão revisitada da história no futuro, falando que o senhor não teve nada a ver com a contratação do Lisca. Se ele der certo, o mérito é seu, mas se ele der errado, a culpa é sua. Porque na entrevista do Salum ficou bem claro que tipo, engoli. Vai ser, o Paulo Brax me vendeu esse cara aí e nós compramos. Então, primeiro aviso é esse. Segundo aviso, senhor Lisca doido, se der certo na América e a gente estiver bem no campeonato e algum ex-clube do senhor, por exemplo, o Ceará, chamá-lo para apagar fogo e o senhor for, o senhor vai debaixo de porrada. Tá ouvindo? Está ouvindo a ameaça? Combinado, né? Todo mundo concorda com a minha ameaça aí ou não? Principalmente com a do Brax. A do... No, poxa... Mas se o cara largar a gente, se a gente tiver bem e o cara largar a gente no meio do campeonato pra apagar fogo lá no Ceará, tá errado também, tá não? Mas muito errado também, mas um erro não é palíndrome do outro. Ah, pronto. Eu acho que se ele manter também a postura da... Porque eu tava vendo entrevista, fui procurar se tinha alguma coisa do que ele tava fazendo nesse período que ele ficou sem trabalhar, né? Desde que ele saiu do Ceará até assumir a gente. E o que eu vi foi de entrevistas de programas que ele participou, assim, ele comentando que para apagar, ele não queria mais, eu não queria mais pegar time para apagar incêndio. Que ano passado ele falou que teve algumas propostas, mas que ele só toparia pegar um time lutando por rebaixamento se fosse um dos grandes 12, assim, do futebol. Se não fosse um clube muito grande, ele não toparia. Isso aí é a versão do projeto 2020, só. Que os caras, eu aposto no projeto, eu vou ficar pelo projeto. Na semana seguinte, os caras estão trocando de clube. Só abrindo um parênteses sobre o Ceará, o Argel Fux, sei lá como é que fala o nome dele, até hoje não conseguiu vencer lá. Que beleza. Lisca doido na Série A. Tomara. Nós conseguimos colocar a participação dos nossos colegas do Vozão Cast aqui? Ô, rapaz, você tá com ele aí, com os arquivos? Eu te passo aqui agora, pra gente pelo menos os três aqui. Que eu tentamos. Nós pedimos aos amigos do Vozão Cast, que é um podcast, é o Decadente do Ceará, que é o pessoal que já participou com a gente, pessoal gente fina, nós pedimos para ele algumas impressões sobre o trabalho do Lisca lá, pra gente comparar aqui, né? O pessoal tem focado muito essa semana em musiquinha, saiu do hospício, veio pro Coelhão, e aí como essas coisas tiveram origem lá no Ceará, a gente vai passar aqui. O Felipe tá me passando os áudios aí. Tem, esses só tem alguns interessantes, pelo menos pela parte de... que eles falam de até montagem de elenco para trabalho a longo prazo dele, mas comentaram que pode ser um problema. Entendi. Bom, vamos lá. Vamos ver se vai ficar bom o áudio. Vou fazer uma captação simplista aqui. Fala, galera do Decadentes. Aqui é o Yuri Beck, host do Vozão Cast. E estou aqui para comentar sobre o Luiz Carlos Lorenzi, o Lisca, que meio que divide a torcida do Ceará. Muitos curtem ele e a outra metade, ou quiçá até a maior parte da torcida, por conta do último ano, odeio o Lisca. Eu poderia falar dos dois Liscas e até de todas as passagens dele aqui no Ceará. Porém, eu vou focar nas passagens que ele pega o ano do início, né? Que foi o ano de 2016 e o ano agora de 2019. Que foi o que aconteceu em 2015, depois do Lisca salvar o Ceará da Série C de maneira incrível. Venceu 8 de 9 jogos, precisava vencer o time para não cair para a Série C, né, em 2015. Por conta disso, obviamente, a diretoria fez a manutenção do Lisca para 2016, aí para todo o planejamento e todo início de ano. Só que aí tanto em 2016, ele não soube fazer um planejamento bacana, não contratou boas peças. Segundo ele, não participou das conversas com a diretoria para contratação. Meio que não trouxe, né, quem ele queria, de verdade. Daí iniciou o ano de 2016 até ganhando uma taça simbólica, que é a Taça Asa Branca, meio que um amistoso contra o Flamengo. Na época, o Ceará venceu. E acabou sendo o único título dele, basicamente, com o Ceará em toda a sua história até aqui. Em 2016, ele conseguiu a proeza de não se classificar no Campeonato Cearense, mas também teve muita culpa do regulamento, que era meio esquisito. O Ceará teve uma campanha excelente na primeira fase e na segunda fase, só que aí inventaram uma terceira fase e o Ceará, graças a uma combinação de resultado do rival Fortaleza, não se classificou. Aí já foi a primeira eliminação dele, em 2016. E aí começa a própria Série B. Ele também perde o campeonato cearense para o maior rival, Fortaleza. E começa o ano da Série B bem, bem perdidaço também, que causa a sua demissão. Aí eu vou pro último ano, que eu acho que é mais recente, mais importante, e também pegando do início do ano, tipo, falando de planejamento. Já nesse ano de 2018, no final de 2018, né? Depois de salvar o Ceará na metade do primeiro turno e o segundo turno todo com o Ceará, fez uma ótima campanha, mas isso se dá também pelo ótimo time que o Ceará tinha. E ele soube bem implantar a tática do time com as contratações, e isso ele teve muito mérito, porque conseguiu uma campanha extraordinária e o Ceará escapou da segunda divisão para o ano de 2019. Com isso, mais uma vez, a diretoria fez a manutenção do Lisca. Muitos torcedores, inclusive eu, não queria que ele renovasse o contrato, mas não teve jeito, a diretoria renovou, que nem foi feito em 2015 para 2016. E dessa vez, ele disse que participou das contratações junto com a diretoria. E daí, no final de 2018 e início de 2019, tanto o Lisca quanto a diretoria trouxeram jogadores muito contestáveis, principalmente para o Campeonato Série A, com aquela história de que viriam novos jogadores durante o ano, até que veio, mas nada de impactante. E o Ceará, mais uma vez, não se deu bem no campeonato cearense. Inclusive, o Lisca nunca venceu um Clássico Rei. Era uma coisa que o Ceni e o Lisca tinham, nunca tinham vencido um Clássico Rei. Mas aí o Rogério Ceni venceu o Lisca ano passado e o Ceará acabou sendo eliminado no Campeonato Cearense. Mas isso tudo começa, umas histórias que eu repito, inclusive eu passei para vocês, não vou repetir muito, de bastidores do Ceará. O grupo já estava irritado com o Lisca, muito irritado mesmo, comissão técnica, funcionários, colaboradores, a não ser os galetos dele, que a gente chama, né, quem gostava dele, estava junto com o Lisca. Basicamente só jogava quem ele queria. Ele criou um clima muito ruim, e a gota d'água foi que, embora o time tivesse a melhor campanha na Copa do Nordeste, e também tivesse a melhor campanha no Campeonato Cearense, no estadual, também passando pela Copa do Brasil, né, passou tanto na primeira fase quanto na segunda fase, até de maneira assim difícil, mas passou nos pênaltis, chegou a gota d'água da torcida, que foi o ponto X do ano de 2019. Foi quando ele poupa os titulares do Ceará, né, o time A, e coloca o time B nas quartas de final da Copa do Nordeste contra o Náutico. O Ceará bastava vencer o Náutico, né? Era um jogo único. Ele iria para a semifinal, um jogo único no Castelão, com ótimo público e tudo. E aí todos pegam de surpresa, eles colocou o time B, logo após o Ceará perder para o Corinthians, ser eliminado na Copa do Brasil, mesmo vencendo lá na Arena Corinthians por 1-0. Ele poderia ter repetido o time, mas não, ele quis poupar isso juntamente com a diretoria, segundo informações dos bastidores. Ele quis poupar para preservar para a semifinal do Campeonato Cearense, que era só, pasmem, na outra quinta. O jogo foi no sábado contra o Náutico, o jogo da semifinal ia ser só na outra quinta. Então ele poupa, e um jogo que parecia fácil, o Ceará fez um primeiro tempo muito bom, acaba levando um gol do Náutico, não consegue empatar, porque o empate levaria aos pênaltis, e no finalzinho ainda leva o segundo. Daí foi a gota d'água da torcida, a pressão só aumentou para cima do Lisca, e o grupo perdeu totalmente a paz, né? junto com o Lisca. E daí, galera, ocorreu as finais, né? O Ceará se classifica para cima do Floresta. Ocorreu as finais do Cearense contra o Fortaleza, o grupo já rachado, a maioria da torcida já indignada com o Lisca. E o Lisca perde as duas finais, os dois jogos contra o Fortaleza. Eu mesmo já nem botava fé, a maioria da torcida também não. O grupo já rachado. E no início da Série A já vem o Edson Moreira. E já foi outra história. O time do nada começou a jogar bem. Em uma semana o time já estava jogando o que não jogava há tempos. Então é isso. Eu quis focar mais nessa parte de bastidores e de planejamento, o qual o Lisca aí não tem em anos inteiros. É um perigo por causa disso, mas eu vou falar também um ponto positivo, que ele fez uma excelente campanha no Paraná, na Série B também. E só não subiu o Paraná, foi demitido lá na reta final, o Paraná subiu, né? Mas ele foi demitido na reta final justamente por conta, mais uma vez, de bastidores. Uma briga que ele teve lá nos bastidores. Realmente é um cara muito bipolar, muito agressivo às vezes e muito amigão às vezes. Então, ele tem um temperamento muito forte e isso pode pesar no América Mineiro. Valeu, galera. Deixa eu continuar com outro áudiozinho aqui também, de um outro companheiro do... Fala, pessoal do Decadentes, Igor Moni aqui na área do VozãoCast. E o Felipe me pediu para falar um pouco sobre o Lisca e o que é que eu tenho de perspectiva para ele nesse trabalho novo em 2020, assumindo o América Mineiro. Cara, assim, o Lisca, ele é um técnico muito motivador, mas ele não tem muita variação tática, não tem tanta habilidade, tanto trato com as pessoas. Ele é muito motivador, é um cara que chega no vestiário, e acho que até o outro Igor, o Igor de Castro, mandou no nosso grupo de podcasts os motivacionais dele dentro do vestiário. Então, assim, é um cara muito motivador. Mas para montagem de elenco, para começar um trabalho, já pensando assim num prazo um pouco maior, eu já fico com um tanto quanto pé atrás. Ele, em 2015, ele consegue salvar o Ceará do rebaixamento. Em 2016, ele monta um elenco pífio. Em 2018, ele consegue fazer com que o Ceará escape da Série B. E em 2019, como ano passado todos viram, um elenco pífio, escapando com 39 pontos, a menor pontuação de um time na Série A que conseguiu escapar do rebaixamento. Então, assim, ele tem peças como Vitor Feijão, Willy, João Paulo, nomes que passaram pelo crivo dele, Roger, por exemplo, Ricardo Bueno, que estava no CSA. Então, assim, nomes que passam pelo crivo dele que não são, assim, contratações que você diga assim, cara, esse cara chegou, vai fechar a camisa e vai fazer a diferença. Não. Ele tem alguns galetos, ele tem só uma forma de ver futebol, então ele só tem aquele esquema tático com um volante mais pegador, um volante de saída de bola, um meio atacante, dois pontas e um centroavante de referência. E não passa muito disso. Assim, pra esse ano, eu vejo que pode ser que ele tenha mudado ou alguma coisa assim, mas pra montagem de elenco, se ele trouxer seus nomes conhecidos, seus galetos, eu acho que vai ficar um tanto quanto difícil a vida do América Mineiro. Não tô dizendo que será impossível, mas o Lisca, ele tem algumas coisas que eu fico até com o pé atrás. Então, eu espero ter ajudado aí o pessoal do Decadentes. Um abraço a todo mundo que tá na gravação do episódio. E até a próxima. Moçadinha. Ela tá fodida. Vou falar com vocês. Ela tá fodida. Na minha mente, a única palavra que passou foi Givanildo 2.0, tá? E a outra coisa que passou é que se o Mateuzinho virar um galeto dele, ele vai ser no máximo uma codorna. Mateuzinho não chega nem na categoria galeto, não, hein? A única parte positiva é que o esquema que ele usa é realmente o esquema que a gente já usa, né? Essa parte realmente não vai mudar tanto, não. Eu vi no site português, né? Que acho que é o Gol que eu vi, que tem a formação tática que o treinador escolheu. Só que nos últimos 3 anos ele jogou ou no 4-2-3 ou no 4-3-3, que é basicamente a mesma coisa, depende de como você for rearranjar, né? Você pode falar que gosta tanto no 4-3-3 quanto no 4-2-3-1, depende de como você for posicionar essas peças que estão em campo, assim, né? Então, ele tem usando esse esquema mesmo, né? Então, pelo menos nessa parte, a América foi coerente, né? Trouxe um cara que joga no esquema. Sérgio, ficou feliz com o áudio, Sérgio? Uai, mas eles falaram um pouco daquilo que a gente já tinha falado aqui. Sim, A diferença é que eles têm o trabalho de longo prazo, né? Que a gente não tinha. Não só. Eles já passaram pelo trabalho a longo prazo do Lisca e nós estamos iniciando agora. E isso a gente não sabia. E eles estão falando, não funcionou. Vamos ver, né? Tomara que agora funcione. agora não adianta mais, né? Vamos acreditar, não, que, né? Vamos acreditar que vai dar certo agora. Até porque ele não montou esse elenco, né? Eles criticaram muito que ele não conseguiu montar elenco, montou elencos pífios e tal, mas ele não montou esse elenco, não. O elenco quem montou foi a América. Ele chegou para colocar o trabalho em cima do elenco já montado. Que, teoricamente, vai ter muita mudança nos próximos, sei lá, daqui a uns 3, 4 meses vai ter mudança, né? Que é o que acontece. Para a Série B, né? É, sim, vamos ver. É. Vamos ver. Pelo conversa que o pessoal teve, eu acho que a base vai ser desse time aí. Também acho. É muito pontual naquilo que eles viram que não estão funcionando. Só espero que o Leandro Silva não se torne um galeto dele. É isso aí. Busquem trocar a lateral direita, que pra mim é o maior problema que tem hoje. Se a gente conseguir trocar ali. O trabalho do Lisca já começa positivo só de não ter o Alisson apresentando ele. Né? A peste negra do CT não apresentando já é uma coisa positiva. Né? A gente tem que olhar o lado bom das coisas. Mas essa predileção pelos galetos e tal, esse jeito motivador, não sei o quê, pra mim soletrou Givanildo 2.0, hein? Na verdade, todo treinador tem seus jogadores de preferência, né? Isso é independente, não, sim, de Lisca, Givanildo, Filipão, esse o tá na moda agora, os portugueses. Não tem jeito. Treinador é isso. Tem uns caras que entram no time que ninguém consegue entender. O Leandro Silva é a prova disso, já que nós estamos falando dele. Mas se você perguntar para um torcedor do Flamengo, ele vai ter um cara lá que ele não vai entender como é que o cara entra. Ano passado, acho que era o Rodinei, né? Os caras, como é que o Rodinei entra? Como é que o Rodinei joga no Flamengo? O cara tava sempre entrando, sempre jogando. O treinador é isso, não tem coré-coré. Não vamos sair dessa mesmice. Nessa mesmice do treinador é difícil. Escalar os melhores, eu acho que é quase impossível a gente achar um treinador que o faça, né? Bom, sei. O primeiro jogo dele vai ser agora na quarta-feira, né, gente? Uma viagem, ou seja, não vai ter tempo de treinar nada. E que nem, a gente nem vai conseguir acompanhar, né, menino Jairo? Não. Será que pelo Globo Esporte acho que vai passar? Acho que não, né? Falaram. Nossa, eu lembro que aquele do ano passado, o Rio Branco, foi no Rio Branco, aquele, né? Aquele não passou, é. Aquele a gente só escutou Itatiaia. Não, deu pra ver a rádio de Roraima transmitir o jogo, fez uma live lá com a webcam, deu pra ver o negócio. Foi o pior jogo que eu já vi na minha vida, em termos de qualidade de transmissão e qualidade de jogo mesmo. Foi difícil, mas... Transmissão raiz, rapaz. Foi um webcam, foi tão raiz assim. Não sei, eu tava escutando Itatiaia no fundo ainda. Era a rádio lá, numa live. E enquanto os caras da Itatiaia comentavam no fundo, você escutava. Tava bem, bem, bem peculiar. Só informação de bastidor aqui. O Cruzeiro acaba de fazer o quarto gol. 4 gols no segundo tempo. Ah, toma, viu? Mas é a lógica. Os times do interior não aguentam dois tempos. Encostar em palco vai ser difícil. Não tem jeito. Mas eu acho muito bom isso. Porque se o Cruzeiro perde hoje pro Tupinambás, eles vão ficar com aquela impressão que o Adilson é ruim, né? Deixa eles acharem que ele é bom, né? O tempo dirá. É um ponto positivo, dá pra pensar. Por exemplo, se algum cruzeirense me pedisse pro Decadentes falar sobre o Adilson Batista, eu, se fosse a pessoa escolhida, só ia falar bem dele. Mas tinha que ser dirigente, o cara que tivesse em posição de levar o Adilson pra lá, inclusive dar um contrato longo pra ele. Contrato longo, de 6 anos, no mínimo. 6 anos, no mínimo. Porque aí dá pra chegar numa Série D, tranquilo. Fácil. Então, assim, nós temos uma viagem longa pra Macapá, certamente não vai ter treino pra treinar nada, no tempo pra treinar nada, né, porque já acho que já deve viajar amanhã. Chega pra terça, pra quarta jogar. Então, no máximo, vai ter algum treininho na terça, né, se for o caso. Amanhã pode ir treino, não? Mas acho que não. Parte da manhã? A viagem é longa, né? Acho que eles vão viajar amanhã. Eu acho que não chega. Treino hoje. Eu não sei se os titulares participaram. Mas as mídias sociais da América divulgaram um treino hoje, divulgou. Agora, eu não de coração. Não, né? Pela foto, eu não participou do jogo ontem. Os titulares não, né? Não. Mas tão bem provável que o Leandro Silva tenha participado do treino, porque ele não participou do jogo. Mas ele não participou de nenhum jogo ainda. Ah, então ele treinou hoje, em 2 períodos. Ele deve estar treinando lá até agora. A programação dessa semana, ó, é segunda-feira, treino para quem não está relacionado, viagem para Macapá às 9 da manhã, e eles têm um treino em Macapá às 17 horas. Depois um outro treino na terça, também às 17 horas. Lá só se treina à noite, pelo que parece, né? E é mais quente, né, cara? Ah, é, pois é. E depois, na quinta, na quarta, o jogo, às 8h30 da noite. Ainda tá naquela lógica da Copa do Brasil, que é um jogo só, né? O empate é nosso, sim, né? Que é uma parada aí? O empate é nosso, empate, né? Deles? O empate é nosso? Nosso. Porque a gente joga fora. É. E aí a gente volta na quinta, a gente treina em Macapá na quinta e viaja às 15 horas para Belo Horizonte. Na sexta, treino normal, e no sábado, treino normal. O jogo às 16 horas. O jogo com as meninas é domingo? Domingo, 16 horas, lá no Mineirão. Ah, você já é Mineirão, já? Tá certo isso já? Ah, praticamente. Não tem notícia de ter mudado isso, não. Mas vão ter que ir lá, né? É. Vão ter que ir lá. É. O problema é que se eles falassem, se realmente falar que vai ser 100, R$120 ou R$100, é duro, hein? Mas toda vez eles falam isso. Aí no final das contas, o América paga um percentual. O ingresso pra nós vai ser uns 30 conto. Ah, tomara, porque... Não, ano passado foi o mesmo papo. Pois e é. E eu que sou o cara da memória curta, hein? Não, pois, mas todo ano é isso. Mas eu lembro sempre de pagar essas coisas caras. Não lembro se sai barato. Não, não, não, não sai tão caro assim, não. Esse esquema seu aí. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Eu lembro de pagar sempre caro pra ver jogo com o Cruzeiro lá. Não. E devo levar meu menino pé quente? Olha, então isso é bom. Isso é bom. Se bem que vai que, né? Acontece alguma merda e já fica triste já de cara. Você tem que cultivar o moleque. É, vamos devagar. É. O santo é de barro. Tá Mineirão mesmo, e não tem mais prazo pra mudar essa altura do campeonato, não. Se bem que na mesma cidade eu acho que tem mais prazo, né? Se eles fossem mudar pra Independência, né? É, não, vamos no Mineirão mesmo. Bora, vamos lá. Porque não tem jogo no Independência domingo, não. Em teoria poderia ser. Certo. Eu sei. Pessoal, depois o nosso jogo é o jogo de segunda-feira contra o Coimbra ou não? Ou tem mais um jogo no meio da semana? A sétima rodada. Não, não. Tem o Tombense no sábado. Não, peraí. Não, não. Tombense é 29 de janeiro. É o Coimbra dia 17. Isso. É segunda-feira, às 6 horas da tarde. Segunda-feira, 6 horas da tarde. Que delícia. Pornográfico esse horário. Segunda-feira, 6 horas da tarde. Dá nem pra tirar o gosto da parte de dentro, tá? Do começo da semana ainda. Já tem que gargarejar alguma coisa já, difícil. Não dá nem pra trabalhar também isso aí, né? Não. Na verdade, era o meu caso, por exemplo, eu vou chegar lá com 30 minutos do primeiro tempo, alguma coisa assim. Felipe, você é o cara que começa o programa falando assim: "Nó, quase não deu pra ver o jogo porque a internet do meu trabalho não tava boa." E você quer criticar o fato da gente conseguir chegar 6 no jogo, rapaz? Não, mas pra mim eu assisto o meu trabalho, diferente. Eu tenho que achar coisas pra fazer no meu tempo de trabalho. Trabalhar lá não é tão legal. Né? E aí depois do jogo com o Coimbra, nós temos o jogo pra Tombense dia 29, já após o carnaval. Isso, aí tem o carnaval antes, né? É, carnaval aí tá entre esses dois jogos. É, isso entra carnaval, massa, é outro qual 500. É a sua fantasia de carnaval pra esse ano? Isso é uma coisa importante pra saber. O que, que é? Qual que é a sua fantasia de carnaval esse ano? Tem várias, mas eu acho que a principal, eu vou sair de Ariel. No... De quem? A pequena sereia. Pequena sereia. Silêncio no programa. Puta que pariu. Não, eu tô imaginando aqui, bicho. Puta que pariu. Thales, se por acaso você vê uma pequena sereia andando por aí com barba, não pega não, tá? Não, pra minha sorte, eu não vou estar em Belo Horizonte. Não, não pode. Não pode um negócio desse. Pequena sereia. Um elefante desse aqui, a pequena sereia. Se fantasia de Dumbo, porra. Mas de pequena sereia. Não fala isso não, que o homem tem uma cueca de elefante, cara. Não fala. Eu tenho uma coleção de cuecas de elefante. Não aí, uma ó. Só, é uma coleção. E sempre com vazio ali, né? Minha esposa fez a bainha, tá? Então não fica vazio mais nenhum, mas não. Ela fez a bainha, agora tá tudo bem. Atenção, nossos vários ouvintes decadentes. Se os senhores encontrarem Sérgio Tavares pelas ruas de Belo Horizonte vestido de Ariel, favor mandarem imagens. Marque na hashtag Sérgio de Ariel. Que a gente vai mas não há necessidade, não, porque o Sérgio não tem muita resposta. Você pode ficar muito tranquilo. Vai render altas figurinhas pra nós. Tá certo. E qual vai ser a outra? Ariel, quem que é outro bicho que você vai fantasiar? Eu vou, minha esposa vai sair de fada sensata. Aí eu devo, pra fazer um par, eu vou sair de safada. Medo, hashtag medo. Que seria o Sérgio Tavares de safada? Você tá doido? Vamos voltar ao América? E o América? E o América? E o América? Deixa eu colocar. Ah, eu tenho uma reclamação a fazer aqui, menino Jairo. Cerveja aumentou pra R$7. Puta que pariu, bicho. A gente já, não, já tá difícil os treinos. Ainda mete cerveja R$7. É um negócio muito ilógico, cara. E o senhor comprou? Ilógico. Eu parei de comprar. Aí, então, ó. O que acontece? Eu não estava bebendo, mas como ontem eu levei meu menino, era um momento de festa, foi a primeira vez que eu o levei, aí sei. Eu tive que beber. Entendi. Nos próximos jogos, então, só vai beber lá dentro, não? R$7? Não vai dar, cara. Não vai dar nem fudendo. É, tá difícil. Se for R$7 o latão, até ok. Mas sete latinha, cara, não dá merda. É absurdo, bicho. É sem noção demais. Sem noção, é complicado. Alguns comentários aqui, ó. Gabriel Caetano, boa noite, Decadentes. Nova Serrana vos abraça. Dando um jeito, Leandro Silva, eu vejo um time que vai amadurecer para um nível melhor que o de 2019. O Zé Ricardo também parece sem bateria. É, pode ser. Zé Ricardo também é um que está devendo esse começo de campeonato. Vamos ver se pega a bateria durante o campeonato aí. Glauco Valério, saudações, trupe Decadente. Abração no Tavares. Comentários de categoria do Serjão, hein? Fala do Serjão, né, Glauco? Tamo de olho, viu? Tamo junto, Glauco, tamo junto. O Maurício Cândido, de Leto, boa noite. Tá achando tipo 2020 menos pior. Aqui, tem um furacão acontecendo aí, é só comigo. Aqui. Certeza que é o Thales. Ah, então tá bom. Olha lá, tá soprando o microfone. Para de correr, o cara subiu na esteira e tá correndo, não é possível. Olha lá, só pode, olha lá. É que ele se refugiou na garagem de novo, e aí tá aí fazendo barulho. Tá ventando pra caralho aqui em Belo Horizonte, cara. Peraí que eu vou entrar aqui. Mas precisa ventar no podcast também ou só em Belo Horizonte? O Maurício, estão achando o time de 2020 menos pior que o de 2019? Rodolfo e Alê são mais jogadores que Viçosa e Maranhão? Léo Passos, melhor reserva que o Belusso? Uai, rapaz. No papel, pode ser que sim. Nos primeiros jogos, ainda não consegui formar uma opinião. Estou ainda dentro da regra dos 5 jogos de Sérgio Tavares. E vocês? Sobre o Léo Passos, eu acho que é um desengonçado. Não vejo muita revolução nele, não. É, sobre os outros, eu prefiro aguardar um pouquinho. Agora, o tal do Rodolfo me agrada. É um cara brigador, que sabe dominar uma bola, que sabe proteger uma bola. Isso me agrada. Isso me agrada bem. É, eu acho que o Rodolfo ele vai se lembrar mais do Bill, aparentemente, pelo que deu para ver. Assim, um centroavante que pressiona mais os atacantes, que vai participar mais do jogo. Não sei até o quanto que ele vai conseguir ajudar a questão de marcar gols, né? Isso vai. Acho que para isso a gente vai ter que esperar até mais do que a regra dos 5 jogos, porque vai lembrar que durante o Mineiro o Viçosa conseguiu fazer os golzinhos dele, né? Acho que ele teve 14 gols no ano e a metade deles no Mineiro, né? Uma coisa assim, a maior parte dos gols que ele fez na América foi exatamente nesse início de conseguir ver um pouco mais do que é o Rodolfo, quando ele começa a jogar com equipes mais qualificadas, né? Começa a pegar mais equipes ali, até os clássicos. A parte mais competitiva de Copa do Brasil, quando a Série B começar, aí assim a gente vai conseguir ver o quão bom o centroavante ele é. É claro que ele tem mais predicados que o Viçosa, uma vez que ele participa melhor, né, do jogo. Vamos só ver o quanto que ele vai conseguir ajudar convertendo mesmo, né, marcando gols, que foi o que nos faltou muito ano passado. Já a Lei Maranhão são jogadores diferentes, né? O Maranhão era muito mais voluntarioso, corrida, recomposição, do que propriamente passe, né? E o Alê é um jogador que qualifica bem mais o passe ofensivamente. Não tem a velocidade, ele até recompõe, mas assim, não vai ser aquele jogador que vai estar presente no campo, que vai cobrir uma faixa muito grande do campo, assim, defendendo como atacando. Mas na parte ofensiva ele qualifica melhor o passe, né? E o que a gente pode ver também é que finaliza melhor do que o Maranhão, né? Tanto que já tem, já conseguiu marcar 2 gols, um jogo, né? E o Maranhão não conseguiu, acho que acertar um chute no alvo só no passado, né? Uma coisa mais ou menos assim. Então, isso é uma parte positiva, né? Eu tô com o Leleucas aí. Eu acho que tem uma diferença, acho que é para melhor. Não sei se isso é a nossa expectativa, a nossa esperança de que seja melhor ou se é mesmo. Vamos ver. Mas no geral, eu acho que tá mais ou menos no mesmo nível. Então, vamos ver o que a gente consegue. É uma pena que o América não tem a lei do Tiririca, né? Pior que tá, não fica. Sempre pode ficar. Pessoal, nós fizemos a votação de colatina e bala da galera. pelo Twitter, vamos fazer a votação um pouquinho mais rápida, que nós temos 4 votações para hoje. Para o jogo contra o Tupinambá, na quarta-feira, foi eleito como bala o Rodolfo, com 44,7%, seguido por Mateuzinho, com 42,1%, depois Eduardo Bauerman, o Eduardo Bomberman, e Lucas Cal, com 2,6%. Como é que porra é essa, Eduardo Bomberman? Que porra é essa? Ah, você vai falar que você nunca jogou Bomberman, cara? Não. É mais legal do que Bauerman. Bomberman é mais legal. Um sujeito que joga futebol americano, que tiver o apelido de Bomberman, cara, o cara tá feito na vida, só. Entendeu? Ou seja, o programa não tinha esses negócios aí, tá? Você tá trazendo essas porra aí, Bomberman. Você tá reapresentando o programa pro Sérgio, é isso mesmo? Você tá reapresentando o programa pro Sérgio? Que palhaçada é essa? Não, porque antigamente tinha essas paradas aí de paralelepípedo, Bomberman. Sempre teve. A diferença é que você emitia uns atestados e você não via. Mas coitado sempre, tem tempo que você não meta atestado. Pessoal, volta pro jogo de quarta-feira de bala. Deixa eu começar aí, ó. Então começa aí, Sérgio. Então, Sérgio. Queimei a boca com o Rodolfo nesse jogo, porque eu tinha acabado de xingar ele, que ele tinha perdido um gol e foi lá e fez o gol, então eu vou votar nele. Tá certo. Felipe? Como o jogo não teve muita coisa, eu voto no Rodolfo, que marcou o gol, né? Mas com a ressalva que ele perdeu o gol também, que não pode, o seu travante não pode perder, né? Foi meio alavissosa ali também. Muito. Rodolfo. E você, Thales? Eu vou de Mateuzinho, achei que ele jogou muito bem contra o Tupinambás. Ele teve mais espaço, né? Também gostei do Mateuzinho, mas eu vou votar no Rodolfo. Até porque, depois de um ano inteiro de Viçosa, eu tô com crédito essas bolas bizonhas que o centroavante perde. Então, o Rodolfo ganhou um abraço do Thales Maciel. No próximo jogo aí. Pra Colatina, pra mim, com o jogo contra o Pinambás, olha a surpresa, olha quem foi eleito como Colatina do jogo contra o Pinambás. Alê, 36,7, conseguiu inclusive ganhar do nosso Oconcur. Leandro Silva com 30%, Felipe Augusto com 26,7%, Zé Ricardo com 6,7%. Thales, dê seu voto. Eu vou de Felipe Augusto, cara. Eu acho que... Fernando Augusto. Eu vou de Fernando Augusto, cara. Desde o primeiro jogo, esse cara tá me incomodando muito. O Leandro Silva eu já conheço ele de tempos. E esse Felipe Augusto, ele tá me incomodando de agora, então eu vou nele. Felipe, seu voto. E ele, desculpa, ele só tem mais 2 jogos, viu? A gente começa a meter o pau nele. É verdade. Eu acho que até pelo que a gente consegue ver de produção para a pessoa da posição quando entra no lugar dele, o Felipe Augusto. Porque ele tem desaparecido, assim, você não consegue ver ele auxiliando jogadas ofensivas, ele não tem sido produtivo, né? E aí ele é um dos jogadores que tem saído para entrada de alguém, né? E o Ademir tem mostrado mais do que ele quando entra, né? Então eu acho que vai ele, Leão. Nosso lado direito já não é muito... Já é meio manco porque tem o Leandro Silva por lá, né? Aí com a ponta direita também manca, a gente fica com o lado meio nada. Ele não contribui nem ofensiva nem defensivamente. Né? Não destrói nem contribui. É isso mesmo? Sérgio, seu voto. Eu acho que essa enquete aí tá bem representativa. Para mim, esses 4 aí que foram votados aí foram os piores mesmo. Nenhum deles jogou bem. E eu me lembro de comentar que o Alê tava precisando mostrar alguma coisa. Não, nesse jogo não tinha... Até então, né? Agora a gente já viu ele fazer alguma coisa. Mas nesse do Tupinambás, não. Então meu voto vai pro Alê. Nesse jogo ele ficou devendo bastante, sim. Mas nesse jogo eu ainda continuo votando no Leandro Silva como Colatina, porque inoperante, assim, embora eu foi nesse jogo que ele deu um passe pra gol, foi não, né? O passe pra gol não foi sei. Dele, né? Estão nesse trend de streaming, é uma porcaria. Eu não lembro, mas enfim, que mesmo que o passe pro gol tenha sido dele, o resto do jogo só fez raiva. Mas foi eleito aí, Felipe Augusto vai ganhar um abraço da Peste Negra do CT. O Alisson Fernandes, né? Ele não está mais no Decadência, mas estamos terceirizando o trabalho dele. Ele está um PJ aqui com a gente, viu? A única função dele é lá dar um abraço. Mas não está funcionando, porque o Leandro Silva toda vez ganha Colatina, e até agora está aí. Mas ele deve ser o galeto de alguém, né? É uma explicação. Não foi lá dar um abraço nele ainda. Pode ser também. Aí nós temos que cobrar aí o fornecedor de abraço. O passe pro gol do Rodolfo foi do Mateuzinho. Mateuzinho, né? Não, então foi num outro momento aí que ele deu um passe, então. Para o jogo de ontem contra o Uberlândia, foi eleito como bala da partida Alê, olha aí, ó, 76,6%, seguido por menino Ademito, 17%, Ayrton Marca de Pneu, 4,3%, e Mateuzinho com 2,1%. Alê, uma distância enorme, né? Eu não vou votar porque eu não vi o jogo inteiro, vi só o primeiro tempo. No primeiro tempo ele foi bem, talvez esses quatro aí foi melhorzinho mesmo, mas eu não vou votar não. Sérgio, seu voto? Eu não acho que esses quatro foram os melhores, não. Não acho que o Mateuzinho, por exemplo, jogou bem, não. Mas o Alê realmente se destacou, fez dois gols, o segundo golaço, né, daquele bem colocado no cantinho e tal, então merecido para ele, meu voto é dele também. Bacana. Felipe, seu voto? Eu só acompanho também, acho que o Alê foi fez o jogo, né, ele realmente conseguiu entrar no jogo dessa vez, né, foi bem, participou bastante do primeiro tempo, marcou dois gols, então acho que tem que mostrar, foi um jogo que deu pra se mostrar um pouco melhor, né, e acho que isso acabou, né? Embora acho que o Ademir também entrou bem, ele não teve tanta chance, que a gente entrou com o time mais já mais segurando um pouco o placar, muito ímpeto, né, mas ele assim teve a chance que ele teve, ele guardou, né, um belo passe, eu acho um gol bem legal, lançamento bonito do Zé, que ele conduziu bem e fez com tranquilidade, tudo mostrando predicados também, né? Tá certo. E os detalhes? Ó, eu posso votar em duas pessoas pro bala? Pode, né? Pode. Eu vou votar no Jairo e no Marcão do Castelo, porque o primeiro jogo que eles não acompanharam e nem foram foi a nossa melhor exibição, né? Então, bala é pros dois. Cê não ganharão, vem, meu abraço. Você não vem empurrar essa Urucubaca pra cima de mim, não. Não quer? Eu vou... O Marcão acompanhou o jogo e teve participação no Globo Esporte lá. Ele não, mandou... meu filho, não, senhor. Não, senhor. Velho não consegue tuitar e assistir jogo ao mesmo tempo, não. Ele tuitou em nome do Decadência, depois tuitou em nome dele. Então, ainda usar duas contas? Não, mas ele só tuitou. Ele não viu o jogo. Ele ficou pensando assim, porque ele não recebe muita mensagem, né? Acho que ele deve ter pensado, pô, se eu mandar duas com o nome do Decadência, ele não... Aí ele mandou. Não dá muito crédito, né? Assim, eu mandei duas mensagens e os caras leram as duas, assim, né? Então, assim, ele acha que eles recebem muita coisa pra ler lá, não. Assim. Acho legal, ele até. Eles, porque eles. Foi no grupão lá, o Bruno até falou, né? Ah, para de acompanhar depois que eles. Depois que eles assim, falaram que o nome Decadentes não pode ser visto, não é literalmente e tal. Porque isso, quando ele leu. Né, eles falam torcida organizada, né? Mas eles pensam assim, pô, não, você não pode ver isso literalmente. Decadentes porque o América é Deca, então vem daí. Tipo assim, achei legal, assim, que a interação da dupla que conduziu o jogo ontem. Eles têm boa vontade com o América, né? Eles são. Não é igual o Jaime Júnior e companhia. Esses dois, achei legal a participação deles. Eles não são de Minas, não. É, então eles têm essa boa vontade, né? Foi bem legal, na verdade, a transmissão, assim. Eu também gostei. Isso aí. Colatina. Então, quem leu o Bala? Foi o eleito Bala, o Alê, né? Não é Alê? Isso? É, porque eu não votei, dois votos no Alê, né? Mas o voto da galera, três. É isso. Isso aí. Colatina. Olha aí, foi eleito com grande vantagem a Globosat como nossa colatina da partida, né? Essa Globosat que tem dado muita polêmica nos grupos aí, né? Por não estar transmitindo os jogos no Premier. E seguido aí do Felipe ou Fernando Augusto, como o Marcão colocou no nosso Twitter, se deu com 26%, Leandro Silva e Sávio. A gente já falou em outros programas, né? Isso é muito complicado, porque... Eu acho um absurdo, particularmente, não passar o jogo no Premier, mas não tem nem a ver tanto com a tecnologia de ver em TV ou algo do tipo, porque isso a gente se resolve, até replay mesmo, né? Pô, só você voltar ao streaming e tal. Mas, o que acontece? A gente recebe grana pelo Premier. Ah, mas nós já recebemos a desse ano. Tá, mas e a do ano que vem? A do ano que vem, quantas pessoas do América vão assinar o Premier sabendo que pode rolar essa palhaçada de novo, né? Então, esse tipo de trapaça você só consegue fazer uma vez. E isso para o clube é muito ruim. Né? Eu acho que, como é um dinheiro que vem para a gente, e, que seja pouco, mas é dinheiro do América. Né? E eu não acho correto isso, não. Eu acho que isso estraga um produto nosso, algo que a gente ganha dinheiro com isso. O que vocês acham? É uma filha da putagem, sem sombra de dúvida. Eu também acho que a questão de não passar no primeiro é uma puta de uma sacanagem. Até porque eles podem. Tem equipe de transmissão, eles estão mostrando pra internet. Você pode pegar os mesmos caras e fazer a transmissão. Colocar essa mesma transmissão na internet no Premiere. No, e acabou. Você arranja alguma coisa ali pro intervalo, passa 15 minutos de propaganda, se for o caso. Já que não tem essa questão do intervalo deles, você só fica mostrando uma independência ali sem som nenhum, né? Mas que fosse aquilo ali no Premiere, já era alguma coisa. Eu acho que a Globo tá tentando. Tá com medo de perder espaço, né? Pra DAZN e essas outras empresas, os outros canais de streaming, né? De jogos online estão investindo pesado, né? E eles são players que tipo assim, estão chegando bem pesado pra poder fazer a transmissão de internet, e eles estão tendo que se modernizar. E acho que estão usando isso como experiência. Até porque a transmissão online da Globo antigamente era muito ruim. Eu não conseguia, por mais que eu pudesse assistir aqui o Premiere Online, né? Pra mim era muito, né? Eu não conseguia ver no link deles. Podendo ver num link sem ser alternativo, eu ia pro alternativo porque a qualidade era melhor. Então acho que eles estão tentando trabalhar um pouco em cima disso. Evoluíram, só que eles não podem fazer isso em detrimento de clube, né? Você pode fazer as duas coisas, você pode continuar com a transmissão online do jeito que eles estão fazendo, mas também passando aquela questão do Premiere, né? E assim... Isso não afeta. Quem vai ver online vai ser as pessoas que não têm o Premiere, ou quem não, por algum motivo, não consegue assinar, que é o meu caso. E quem paga, né? Quem quer ter esse direito, vai conseguir também. Eles não ficariam no prejuízo. Eu acho que foi mais uma filha da putagem com a economia meio porca, né? Mas... Não, eu discordo com vocês. Eu acho que isso é um negócio. Será que será não? Existe um retorno para uma transmissão de um jogo do América? Será que não fica mais barato transmitir isso e perder os poucos assinantes que tem? Isso aí. Pois é, mas o problema é que é o seguinte, quando você assina um contrato, você está dito que você vai transmitir e você vai ter pessoas que vão comprar o produto sabendo que está sendo transmitido. E o clube recebe por isso. Então, assim, se não assina um contrato, vira e fala assim, clube, obrigado, nós não vamos transmitir o seu jogo, faz o que você achar melhor. Estou dando um exemplo. Entendeu? Porque do jeito que manter, porque também manter, mas matar o produto, que é o que eu tô falando, tipo assim, ele virou pro nosso presidente, pra seja quem for, e falou assim, ó, eu vou transmitir, vou te pagar tanto pra isso. Ótimo. Você ainda, além de tudo, você ainda recebe uma participação por cada assinante. Ótimo, muito bom. Na hora H, você caga o produto. Na hora H, você fala assim, não vou entregar do jeito que eu prometi entregar. Então, você tá matando, além de você matar o seu cliente de Premiere, que isso é uma coisa, você tá matando também o cliente que, de certa forma, é do clube, né? Porque você não vai ter mais essa participação. Então, esse ano, o América me emitiu uma nota que eu achei uma nota super vaselina. É tipo, nós negociamos, mas nós não fazemos isso, mas nós não definimos nada. Cara, mas você tem que defender seu produto. Porque olha pra você ver, um jogo do América em um canal de pay-per-view, você tem outras pessoas que não são americanas vendo também. Então tá mostrando seu patrocinador, tá mostrando tudo. Então quer dizer, é diferente. É uma coisa você mostrar um patrocinador do América na TV aberta, que é diferente de mostrar na TV fechada, que é diferente de mostrar no streaming. No streaming não dá nem pra ver patrocinador direito, dependendo da qualidade que você estiver trabalhando. Então é complicado. Em termos de marketing pro América, isso é muito ruim. E o América precisa tentar reverter isso. O problema é que, no primeiro semestre, o Premiere com os regionais mistura tudo. Quem tem Premiere vê cariocas, paulista, mineiro, gaúcho, tudo quanto é campeonato regional ao mesmo tempo. Então falta canal. Falta canal mesmo, não fecha. Na hora do jogo eu fiquei zapeando no Premiere, todos os canais estavam passando o jogo. Jogos irrelevantes, principalmente do campeonato paulista. Ituano e não sei quem. É isso. E aí deve estar sobrando um canal. Mas os jogos do Campeonato Paulista, por exemplo, passavam para você ou não? Não, sim, né? Sim, sempre passaram. Quem tem o pacote Premiere vê tudo. Você não, acho que eles não travam. Não, não sei. Isso eu tô falando como cliente da NET, que hoje é claro, sei lá como é que chama esse trem. Aham. Não, no Premiere da NET. Então, eu fechei com eles um pacote A, B e Mineiro. Eu não vejo Paulista, nem Carioca, nem Rio Grande do Sul, nem de outro lugar. Eu tenho aquela assinatura que é mensal, que vai geral, que vai o ano inteiro. Então, não sei, a minha lá, não sei, talvez seja liberar tudo. Quando eu fechei o pacote com eles há anos atrás, também foi assim, mas eu peguei o preço disso aí. Brasileiro A e B e mineiro. É, pode ser só. Que seja. É. Pode ser que seja. Eu, esse, ontem e que eu sonho em cancelar, eu sonho em cancelar o B para nunca mais ter que assistir, mas eu acho quase impossível isso. Pois é. Sérgio, é isso aí? É isso aí. O capitalismo tem que acabar, amigo. E pronto. Mas a questão do que eu coloco nessa discussão, o América precisa, para eu conseguir peitar e ter mais respeito assim, nessas negociações com a televisão, a gente precisa ter uma saúde financeira que a gente não tem, que aceita o que a Globo impõe, porque mal eles não colocam dentro ali, que a gente faz diferença, né? É o que tem, tipo, assim, é o que o Atlético Paranaense não precisa. Eles peitaram a Globo para esse e peitaram a Globo para brasileiro. O Flamengo tá fazendo agora, porque eles não precisam desse dinheiro, senão o que vai fazer diferença pra eles? Você consegue lutar ali pra que você tenha um tratamento mais justo, ou financeiro, ou de transmissão, né? E é o que a gente não tem, né? Então a gente aceita qualquer coisa e acaba ficando sem esse poder de demanda, né? Esse é um problema pra gente também, né? É, mas que há uma passividade na América com relação a esses assuntos, assim, vou dar um outro assunto, um outro exemplo, sobre a Esparta. Eu já mandei duas vezes reclamações para o América falando sobre a ausência de tamanhos maiores nas camisas de goleiro, por exemplo, na camisa vermelha, que não veio, tamanho 3G, 4G e tal. A resposta foi simples, quem pede as camisas é a loja, o América não tem nada a ver com isso, então, porra, né? É sempre jogando para os outros, é o problema, sei lá. É, isso é o que eu acho que falta um pouco o entendimento do América instituição, de que tudo é o negócio dela em algum nível. Ter camisas para o povo comprar é o negócio do América em algum nível. Ter a marca dela, do América divulgada no melhor canal de transmissão possível é interesse do América. Então, assim, né, essas coisas são complicadas, mas eu acho que às vezes falta um pouco essa compreensão maior da coisa. Essa compreensão de que tem mais coisas acontecendo do que só o futebol, né? É isso, pessoal. Temos um programa, então? Alguém quer fazer um último destaque? Uai. Não, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Quarta-feira não vou acompanhar mesmo, vou jogar no Macapá. E até domingo. Domingo quem vamos? Quem vamos? Domingo quem vamos? Quem vamos? Uai, eu a princípio tô indo. Bom, se não arrancar meu couro, eu tô indo. É, eu acho difícil eu ir 120 sem chance. Então vamos ver o preço aí e vamos ver. Eu vou depender do Globosat. Achei que você ia depender da Gol ou da Azul ou algo do tipo. Não, eu não consigo tirar a férias por enquanto. Então... Vai pra Macapá. Macapá é mais perto aí pra você. Bom, acho que não. Porque você não deve ter voo direto da Europa pra Belém, né? Então vai. Tá geograficamente mais perto, mas logisticamente mais longe. Então é isso aí, pessoal. Próximo jogo, quarta-feira, América, Santos do Amapá e América pela Copa do Brasil. 4x0, viu? Beleza. E você tá bom pra acertar o resultado. Ó, tá vendo? Isso aí. Isso aí, moçada. Começar a Copa do Brasil bem pra tirar a suruca e ver se a gente esse ano vai mais longe. Tá certo? Boa semana a todos e um grande abraço. Valeu. Valeu. Oi, filho.